O GDE de Foz do Iguaçu, na manhã de ontem, deu cumprimento a mais um mandado de prisão expedido pela terceira vara criminal de Foz do Iguaçu. O preso foi Antônio Agostinho Biaco Júnior, de 20 anos, conhecido pela alcunha de Polaquinho. Antônio responde processo criminal pelo ato disposto no artigo 15º do Estatuto do Desarmamento, Lei 10.826 de 2003, que dispõe sobre disparar arma de fogo ou acionar munição em lugar habitado ou em suas adjacências, em via pública ou em direção a ela, desde que essa conduta não tenha como finalidade a prática de outro crime, podendo lhe render de 2 a 4 anos de reclusão. Polaquinho foi autuado pela autoridade policial e transferido para a cadeia pública Laudemir Neves, onde deverá aguardar a decisão do Poder Judiciário. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.